Cowboy da Bahia, volume 4. Não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais, já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. O que eu era nem sei quem sou. Vai pro inferno com seu amor. Só eu amei, você não me amou. Meu irmão Fernando, aquele abraço, Cowboy da Bahia. Não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais, já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. O que eu era nem sei quem sou. Vai pro inferno com seu amor. Só eu amei, você não me amou. Falar agora de nossos apoiadores da cidade de Ubatã, Bahia. Beto Compra de Cacau, HJ Transmissão, Supermercado da Economia, Altino da Bahia e seus funcionários, JR Distribuidora Construindo com Confiança e Distribuidora X. Faz o X do comandante aí. Falar de café, café caseirinho. Bom demais! Em Santa Inês, Maranhão, nosso amigo Gil Produções. Valeu, Gil! LT Celular do nosso amigo Léo, Itacaré, Bahia. Valeu pelo apoio! Falar de nossos apoiadores de Barra do Rocha. Nenda Eletrônica aqui, Danilo do Acarajé da Wilma. Valeu! Vamos embora, Cowboy da Bahia!